Olá, meu nome é Pedro Paus e este é o Brando Costumes. O 9 é claramente o número do WhatsApp para este podcast. Há uns anos, quando eu comecei a interessar-me mais com a música portuguesa, a banda que mereceu mais atenção da minha parte foram, sem dúvida, os Iodo. Vocês são capazes de conhecer o single do Iodo, Malta à Porta. Nessa altura, o disco deles tocou-me tanto que cheguei quase a querer fazer uma tatuagem com o nome da banda, com o logotipo da banda, e a verdade é que eu não tenho nenhuma tatuagem. Para fazer esse episódio, tive que adiar a entrevista que o Jorge tem dado por muitas razões. Perdi-me um dia, por outros problemas, tive problemas com a gravação, não gravou bem, mas apesar disso, não desisti. Não os tatuei e nunca pensei que fosse assim tão difícil fazer um episódio sobre eles. Obrigado ao Iodo pela mudança que fizeram na minha vida. Acho que podemos agradecer ao Iodo este podcast e espero que estas nuvens se afastem e o céu fique um bocado mais azul bebé. Este é o episódio do Nuno do Brandos Costumes, espero que gostem. Até já. A minha música, é claro, isto vem sempre connosco, lá dentro, há sempre um mochinho, não é? Eu penso que a descobri através da audição dos primeiros discos que houve lá em casa. E sem saber, tinha jeito para a música porque achava que era fácil tocar viola. Quem descobriu o dom, possivelmente, foi a minha avó, que era uma pessoa totalmente espartana, nunca me comprou um brinquedo, e quando lhe foram dizer que eu pegava na viola e que fazia algumas coisas com a viola de um amigo, ela investiu na altura, estamos a falar nos anos 60, bastante dinheiro, comprou um amplificador, uma guitarra elétrica. Esse amplificador ainda hoje eu tenho passado 40 e tal anos a funcionar, além de ser uma peça fundamental na minha carreira, digamos, é uma homenagem que eu faço à minha avó. E a partir daí comecei a integrar aquelas pequenas bandas de garagem, as famosas bandas de garagem, em que a primeira bateria era um balde de skipos, de papelão e coisas de género. A primeira banda onde tocaste era os Psicose? Não, chamava-se Pontificada primeiro. O Psicose deve ter sido logo o segundo ou terceiro grupo, porque naquela altura também se saltitava muito de um lado para o outro. Eu, como era muito novo, era pescado por malta mais velha que, de certa forma, descobriu os talentos mais novos. E o que era que vocês tocavam? Nós tocávamos muito beat da época. Estou-me a lembrar do Christy, a canção Yellow River. Canções, aquelas canções românticas. Epá, é assim, eu para isso teria que fazer assim uma visita ao baú. Era um grupo de baile, não é? Grupo de baile, essencialmente de baile. Se bem que logo no início, isto depois já entra um bocado na minha fase adolescente em que começo a descobrir a música essencialmente anglo-saxónica e começo a descobrir Deep Purple, Uriah Heep, coisas assim mais pesadas, e tento introduzir numa dessas bandas, das primeiras formações, algumas composições mais de desbunda, não eram coisas elaboradas. Portanto, já dávamos uma espécie de mini concertos quando podíamos, ou seja, quando havia público para isso, nós já nos permitíamos a fazer algumas coisas extravagantes, digamos. O Código foi uma banda muito à séria. Eu tive o privilégio de tocar com bons músicos e foram os músicos de estrada que me deram as bases teóricas. A prática existia sempre, não é? A prática estava lá, portanto eu comecei a tocar sempre na prática, por ouvir e ver, em copiar aquilo que via. No liceu via outros colegas a tocar. Lembro-me do Juca, que era do rock e vários. E os acordes, por exemplo, o início de Michel dos Beatles, eu via ele tocar aquilo no átrio do liceu, depois chegava à casa, tentava, digamos, memorizar para tentar fazer. Mas os grandes músicos com que toquei foi na vida noturna, aquilo que nós podemos chamar de boates, toquei com músicos muito bons, tocavam na Cornélia, no Zip Zip, na Orquestra da Emissora Nacional, em que eram homens muito, com muita teoria, muita prática, muita sabedoria. E eles diziam-me exatamente os caminhos pelos quais eu não deveria andar no campo da execução musical. O Código tinha músicos muito bons, tivemos um pianista que hoje é maestro em Haia, que é o Fernando Emanuel, tivemos um naipe de metais muito bons, entre os quais o Zé Manuel Raminhos, que faz parte dos Castro Funk Connection, e portanto havia lá músicos muito bons. Nós tocávamos Blood Sweat and Tears, Chicago, Exception, tudo a rigor. Portanto, também havia a possibilidade de tocar esses números, a gente chama números, essas músicas, em palco. Agora não, agora o baile tomou aquela conotação daqueles programas que nós vemos nos canais portugueses, que é a música pimba, depois a seguir mais pimba, e depois mais pimba, e mais quizombas, e não sai dali. Nós tínhamos o privilégio de podermos fazer, ter uma certa liberdade de tocar temas complicados. Quando eu tinha uma das bandas de baile, que era o Soundfire, com essa malta que fazíamos estes bundas, fomos tocar uma vez ali à Cova da Piedade, uma coisa que se fazia de vez em quando, que eram festas, um conjunto fazia aniversário e convidava uma data de conjuntos. E eu vou lá tocar, e o Rui Madeira e o Luís Cabral, que são um pouco mais novos que eu, mas antes fazia a diferença, estavam lá entre esse público e gostaram muito de ver números que nós tocámos, de Santana, Carlos Santana, e ficaram, digamos, com a minha imagem na retina, não é? Eles, na altura, eram parceiros desde a infância, ambicionavam vir a ter uma banda, mas não passava daquele sonho de miúdos de quarto, não é? Entretanto, no Liceu da Almada, num dos últimos anos que lá andei, o Luís Cabral faz parte da minha turma e começámos a ficar amigos. ele disse que tocava, que arranhava umas coisas nas teclas e tal, aquilo não passou dali. E mais tarde, num concerto do Ian Gillan, no Estoril, nos Salesianos, encontro o Luís Cabral e encontro o Alfredo, o primeiro baterista do Iodo, nesse concerto. E eles disseram que tinham um projeto e aquilo vem coincidir com o período em que o Código estava a acabar. Portanto, o Código estava mesmo a dar as últimas, estávamos a cumprir uns contratos e eu estava ali um bocadinho sem chão. Porque quando se começa a tocar, depois há um vício tremendo, que são os ensaios, e tocar, e os fins de semana, o que é que eu vou fazer ao fim de semana? Eu não me via um sábado e um domingo sem tocar. Pronto, aquilo era incrível, era um vício tremendo. E eles fazem-me, digamos, convidam-me para abraçar um projeto, que eu não sabia o que era, não fazia a mínima ideia, e como não tinha nada, eu vou ter com eles, não havia material, basicamente não havia material. Havia o nosso baixista, o Topé, uma figura sui generis. O Madeira estava um bocadinho afastado temporariamente desse projeto e eu disse-lhes a eles, epá, eu embarco com vocês, só que nós temos que começar a ganhar dinheiro para comprar um backline. Temos que compor, ok, mas para ganhar dinheiro já, como vinha com aquele conhecimento todo da estrada e dos bares, assim, vamos montar um grupo de baile paralelo ao Iodo. Vamos ganhar dinheiro. Então, mas é para quando? Nós estávamos aí a 15 dias do carnaval. É para já, vamos arranjar um local para fazer o carnaval à porcentagem. E então, como aquilo era ali perto do Alfeite, o bairro do Alfeite, não sei se tem ali uma coletividade, onde aquele pessoal está todo ligado ali ao Alfeite, é tudo um casulo onde toda a gente se conhece. E começámos ali a tocar. Não ganhámos praticamente nada, mas já deu para comprar uma viola abaixo, que já foi qualquer coisa. É a partir daí que construímos também uma legião de fãs, porque começámos também a introduzir, mesmo nos bailes, algumas ideias experimentalistas, sim. E que íamos introduzindo. Esse pessoal que fica o nosso fã são, mais tarde, o nosso grupo de apoio de carregadores, inclusivamente o road manager. Portanto, o Iodo nasce assim, de início, com o nome de O Elétrico para fazer bailes, mas fazemos bailes muito irreverentes, com coreografias diferentes, com coisas que as pessoas ficavam espantadas. Por exemplo, era habitual tocar-se 3 ou 4 músicas mexidas, 1 ou 2 slows, e nós punhamos uma hora e tal de slows, sentávamos todos no palco, nas cadeirinhas, e as pessoas ficavam assim um bocado admiradas, o que é isto? E depois também íamos buscar músicas diferentes, íamos buscar Pink Floyd, a Orquestra Manobra in the Dark, portanto íamos buscar assim músicas que não era habitual os grupos tocarem. O Iodo começa depois a aparecer, a fazer as primeiras partes do UHF, e é aí que começamos a ter público, que é diferente de estarmos a tocar para pessoas que estão a dançar e que estão um bocadinho, digamos, à margem daquilo que são os músicos que estão em cima do palco. A seguir ao 25 de Abril, houve um boom de revolucionários. Toda a gente que andava com uma viola e com umas calças de ganga, um blusão de ganga, punha ali uma letra a dizer mal do passado e ganhava algum dinheiro com isso. Depois, através do veículo comercial, porque isto ao fim e ao cabo, o rock existiu muito antes. O rock português existiu muito antes. Aliás, o Manuel Cardoso é uma testemunha disso, a Lena d'Água com os Beatniks é uma testemunha disso, portanto, já existia. E a mola comercial é que não existia. Foi através do Rui Veloso. Sim. E, é claro, as editoras começaram a ver ali um filão e disseram, epá, isto vai vender muito bem. Não é? Tal agora como não há artista português nenhum que não cante com duros e quizombas e essas mistelas todas. Toda a gente vai buscar uma música desse ano, porquê? Porque a editora impõe. Ali foi ao contrário, a editora começou a mandatar pessoas, como há os olheiros no futebol, para irem buscar bandas. Nós estávamos na altura a tocar no Rock and Roll e aparece-nos o Manuel Cardoso a convidarmos se nós queríamos ir gravar um disco. Mas já existia mercado, porque nós já estávamos a sustentar a nossa banda com os contratos que tínhamos, embora ainda não tivéssemos sequer o vislumbre de gravar. É claro, quando gravamos e o Malta à Porta é um sucesso, é muito diferente, porque já tens um público todo que conhece a música de trás para a frente e canta e pede o encore, e nós podemos fazer versões dessa música. Tocaram em vários lugares, um deles, Rock Rendezvous, um clássico da música portuguesa. Então, nós começámos a tocar no Rock Rendezvous logo nas primeiras grelhas deles e tivemos muito boa aceitação, mesmo partindo do princípio que as pessoas não conheciam o nosso trabalho, conseguimos, digamos, levar água ao nosso moinho. E o Manel aparece como o tal olheiro, não é? Que, epá, estes gajos são porreiros para gravar, vamos gravá-los. E o Manel aparece lá e depois aquilo foi uma coisa muito rápida. Foi assinar contratos. Todos os temas que nós gravámos em single, os do álbum não, mas os singles já estavam escritos. E o Manel é que selecionou, aquilo depois, há aquelas jogadas que nós, como somos putos, não sabemos. Foi-nos dito que gravávamos 4 temas para escolher 2 e os outros 2 não ficariam, mas era uma salvaguarda. E a editora depois, contra a nossa vontade, edita o hit, a canção que acaba por não ser um hit. E o Pedro e o Lobo, exatamente. Não quer dizer que sejam maus temas, mas nós na altura tínhamos já outras ideias. Aparece, por exemplo, no LP, na minha ideia de banda e em termos de formação e de maturidade, penso que o segundo single poderia não ser este, mas depois deveríamos ter feito um terceiro single com A Aspiração do Louco no primeiro lado e Os Ventos do Além no segundo, no lado B. Não houve propriamente assim um single que tivesse vendido só como single, acho. Não, porque depois ali houve uma crise a nível dos direitos de autor. Lá está. Como entrou muito dinheiro com direitos de autor, a nossa filosofia, quando nós fizemos a banda, foi os 5 elementos vão receber direitos de autor por igual. Eu ainda hoje recebo direitos de autor da SPA. Não recebo muita coisa, mas cada vez que passa na M80 o single, recebo qualquer coisa. Recebo 1/5. E eu sou o autor de 80% da canção. Portanto, o Malta à Porta tem uns arpejos do Luís, umas ideias do Luís, mas o resto fui eu. Mas a minha ideia inicial, já que eu ia ter uma banda com originais, e eu tinha uma certa, como é que eu ia dizer, os discos de vinil que eu consumia, eu era mais apologista da ideia de que, em vez de ser Beatles, em que escreve Lennon McCartney, porque é que não são todos, por ser uma banda, temos que ter uma filosofia integral de grupo. E, contra mim, falando monetariamente, fui apologista dessa ideia. Quando começam a aparecer os direitos de autor em dinheiro, o Cabral e o Madeira começaram a, podemos chamar, ganância. Mais tarde falámos nisso na boa, estamos amicíssimos, nada de ressentimentos, porque a idade também é outra. É, e então começaram a querer alterar essa situação. Não, vamos ficar com o seu a seu dono e etc. Inclusive há uma música que era toda minha, cuja letra depois aparece lá uma letra que eu nunca percebi até há uns anos que era aquela letra. E essa letra não era de nenhum de nós. Vim a saber mais tarde, porque o mundo também é pequeno, que era do explicador do Luís Cabral, que mais tarde vem a ser professor e é colega de uma professora casada com um amigo meu. E pronto, isso só uma parte, porque estás a ver que são coisas que nós. Epá, mas como é que esta letra é uma letra tão esquisita, como é que aparece aqui esta letra? só de ficar em pó. Louco com pouco. Dentro das muitas histórias de Yodo, destaca-se uma personagem, Topé. O Topé teve alguns problemas do foro mental, era um gênio. Tínhamos que aproveitar do Topé aquilo que ele nos podia dar no âmbito da composição e da atuação ao vivo. O grande problema era ter um elemento como o Topé presente naquelas alturas. Por exemplo, nós combinámos um horário para estar aqui com o Topé, isso era quase impossível. Portanto, digamos que nós tínhamos que ter o Topé como uma trela. E claro, ele é um ser humano. Depois ele começou a fazer coisas que eram incompatíveis com a progressão que a banda teve, nomeadamente estragava concertos, despia-se em palco, uma vez pegou em Ferragudo, no Algarve. Eu estava à frente do palco, ele estava atrás, quase que lá do amplificador, e de repente começa a ouvir um feedback de grave enorme, porque, e uns barulhos enormes como bombas, em que ele deve ter posto o amplificador no máximo, aquilo mexe no pé lá para fora, tira a vela e começa a bater com a vela literalmente no chão. Estás a ver a ressonância que aquilo deu? Era um gajo totalmente imprevisível. Uma vez fugiu. Era por causa das estávamos a tocar contra as armas nucleares e ele começa-me a perguntar lá nos camarins, e se a gente não tocasse não era mais polémico? Se a gente não tocasse era uma manifestação muito mais, mas eu dizer-lhe aquilo se, e depois de nós éramos chamados para ir, agora é o Iô e tal, e quando a malta subia para o palco, estavam lá os nossos carregadores a dar as violas e eu pego na viola e subo. E depois vejo, diz assim, o que tinha o baixo para lhe dar. O Topé vai a fugir. Assim, e já sei o que é que o gajo vai fazer. Isto era no Lucio, apanhar o gajo ao pé do Condes. Vê lá o que é que não foi. Pronto, depois parecia aquela criança arrependida. Lá foi tocar, com as orelhas em baixo. Mas era um músico excelentíssimo. Foi dos poucos gajos que eu via tocar num baixo sem trastes. Vendemos-lo depois ao Tim, e o Tim acho que nunca conseguiu tocar nele, porque aquilo não. Tu tens que saber precisamente, é como o violinista, não é? Qualquer instrumentista destes é uma pessoa sobredotada. lá está, gravamos um LP, isto agora vão chover contratos. E eu disse, epá, olha que não vai assim, não vai ser assim. E não foi. Então foi um erro o LP e foi um erro a compra de um segundo PA caríssimo, um topo de gama, que depois, passado 2 ou 3 meses, é devolvido e a banda acaba. Não vou dizer que sou um guru, mas os anos de estrada que eu tive e os altos e baixos que apanhei até chegar ao iodo permitiram-me ver com uma certa relutância certas estas situações que surgem, que não há forma de lhes dar a volta ou desta forma, não é? E depois de outro, parece que foste o único também que ficou ligado à música. Sim, ainda fiz uma pequena incursão no ZUGF. O Renato na altura saiu, depois por questões também da minha vida profissional, porque eu já tinha constituído família e tinha uma certa responsabilidade, o meu filho acabara de nascer, ou não acabou de nascer, já não eram muitos meses antes, e portanto eu já não quis abraçar uma cena tão... E depois foi um desgosto que eu tive muito grande, embora não transparecesse cá para fora, porque a minha maneira de contrariar esse desgosto foi continuar logo a tocar. E para muita gente foi quase como um escândalo eu não integrar outra banda e de perfil de autoria e ir para palcos outra vez de bailes, mas fui sem problema nenhum. Depois, mais tarde, é que me vou integrando com outras coisas, com bares, projetos um bocadinho mais simples, de vez em quando componho umas coisas, mas não me fez falta para dar continuidade à paixão que eu tenho pela música. Portanto, que agora continuo a fazer covers nestes tipos de espaços. Ainda ontem fiz uma noite do Caraças lá no Seixal, porque vou fazendo aquilo que também me é possibilidade de fazer. Não quer dizer que se me aparecesse um projeto engraçado com 2 ou 3 gajos para fazer uma banda, que não fosse interessante, mas lá está, tinha que ser uma coisa com pés e cabeça, porque uma banda pressupõe-se que tem que ter um trabalho, tem que ter um rigor, tem que ter uma calma para se poder criar, para se poder trabalhar em quase em uníssono. Quando assim não acontece, é desgastante. Já não tinha paciência, digamos. E pronto, assim chega ao fim o 9º episódio do Aprendes Costumes. Hoje tive que adotar este ritmo mais calmo, porque foi mesmo muito complicado lançar este episódio. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes, no Podcast Addict, seja qual for o agregador da vossa preferência. Não se esqueçam de pôr like na nossa página do Facebook, de partilhar o nosso podcast com amigos. A continuidade deste podcast também depende de vocês. Nem todos os dias são dias fáceis. Não se esqueçam que são pessoas altamente. E ficamos para fechar com o maior single do Ziodo, o Malta à Porta. Até daqui 2 semanas para mais um Brandos Costumes. Curtam a vida.